Imagina um pronto-socorro público, sabe? Absolutamente lotado. Tipo, numa noite de sexta-feira. Aquele caos total, né? Exato. De repente, chegam duas vítimas de um acidente automobilístico gravíssimo, um adulto e uma criança. E só tem um médico disponível e um único centro cirúrgico livre para atendimento imediato. Nossa, uma situação limite. E aí, quem vai para a mesa de operação primeiro? Pois é, a resposta não depende de qual caso parece mais grave aos olhos de quem assiste, e não é só uma questão de empatia humana ou bom senso. É uma regra rígida, uma determinação legal pesadíssima que dita exatamente como a máquina do Estado brasileiro precisa funcionar. E eu sou o Karen Solene. Eu sou o Caio Verné. E este é o Momento Plenaula, onde o conhecimento forma mentes preparadas para vencer. É isso aí. E olha, quando a gente olha para um edital de concurso, existe uma armadilha muito comum. Há uma expectativa, de que a legislação seja algo puramente lógico, né? Uma matemática fria. A pessoa acha que é só decorar. Exatamente. Mas aí entramos no universo dos direitos sociais. E nos deparamos com normas que são verdadeiros divisores de águas na nossa história. E a nossa missão nesta análise aprofundada de hoje é justamente pegar uma pilha imensa de materiais, cadernos de jurisprudência, centenas de questões e, tipo, destilar o que as bancas examinadoras mais cobram sobre a Lei 8.069 de 1990. O famoso ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E é um mergulho absolutamente necessário, viu? Com certeza. É fundamental que quem nos ouve entenda, logo de partida, que o ECA não é, sabe, só um punhado de regras soltas. Não é um manual de punições ou um guia de boas maneiras. Não mesmo. Ele é um marco civilizatório no Brasil. Ele materializa o artigo 227 da nossa Constituição Federal. Mas, para quem estuda e resolve dezenas de questões por dia, o ECA também é um campo minado. Ah, um campo minado cheio de pegadinhas, né? Exige uma atenção cirúrgica aos detalhes mais literais do texto e principalmente a lógica por trás desses detalhes. Então, vamos desempacotar isso. Vamos lá. Para entender como essa lei funciona hoje e como o examinador tenta induzir ao erro quem está lá com a caneta na mão fazendo a prova, a gente precisa entender contra o que essa lei estava lutando quando foi criada. Exato, porque assim, não dá para decorar o ECA sem entender o passado. Como era a realidade jurídica antes de 90? Porque o cenário era bem diferente, né? Completamente diferente. Antes do ECA, o Brasil adotava o chamado Código de Menores. E esse código era regido por algo que a gente chama de doutrina da situação irregular. Situação irregular. E o que isso significava na prática, assim, nas ruas? Significava que o Estado simplesmente não olhava para a infância como um todo. Ele só intervinha quando o menor, entre aspas, cruzava uma linha muito específica. Ou seja, quando a coisa já estava crítica. Isso, ou a criança estava em situação de abandono total, uma vulnerabilidade extrema, ou quando cometia algum delito. Era uma visão puramente punitiva e higienista, sabe? Nossa, então o jovem não era visto como um sujeito com direitos inerentes à condição humana, né? Não, de jeito nenhum. Ele era visto ou como uma vítima que precisava de caridade institucional ou como um problema de segurança pública mesmo, que precisava ser contido. Ou seja, era uma legislação que só funcionava baseada na exceção negativa. O Estado só aparecia para punir ou para institucionalizar em orfanatos genéricos, varrendo o problema para debaixo do tapete. Exatamente isso. E o abismo entre essa visão antiga e o que a gente tem hoje é imenso. Com a promulgação do ECA, passamos para a doutrina da proteção integral. E as bancas examinadoras adoram testar se a pessoa candidata compreende a profundidade dessa virada de chave, não é? Ah, elas amam, porque a partir de 1990, a proteção passa a ser para todos. Toda criança e todo adolescente, independentemente de classe social, da cor da pele ou se tem uma família estruturada ou não. Todos passam a ser vistos como sujeitos de direitos. Sim, pessoas em condição peculiar de desenvolvimento. O Estado agora não pode mais, tipo, esperar o problema acontecer. Ele tem o dever de garantir o desenvolvimento saudável de forma integral. Certo, mas aqui é que a gente precisa ter muito cuidado. Porque a teoria é linda. Só que as bancas examinadoras não querem saber apenas de poesia ou de conceitos filosóficos. Nem um pouco. Elas querem a aplicação fria da lei em casos práticos. E isso nos leva direto ao artigo 2º do Estatuto, que define de forma, assim, implacável quem é quem. Pela lei, criança é a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente é a pessoa entre 12 e 18 anos de idade. É impressionante, né? Como essa pequena palavra incompletos é a grande vilã nas provas. Despenca em todas as áreas, seja na educação, saúde ou segurança pública. Sim, e a maldade das bancas reside justamente em brincar com a nossa intuição. Uma questão clássica vai colocar lá na alternativa A. Considera-se criança a pessoa com até 12 anos completos. E na pressa, né? Com toda aquela adrenalina da prova, o relógio correndo, a leitura dinâmica faz com que essa alternativa pareça perfeitamente correta. Totalmente. Mas a palavra incompletos é a fronteira jurídica absoluta. Eu gosto muito de pensar nisso com a analogia de um interruptor de luz. Como assim um interruptor? Olha, vamos pensar na biologia humana. O desenvolvimento é um processo gradual, super lento. Ninguém acorda no dia do aniversário de 12 anos e magicamente sofre uma mutação que o transforma num adolescente com maturidade plena, certo? É, a biologia não funciona com saltos exatos, com certeza. Mas, para o direito e para fins de aplicação em provas, o sistema funciona exatamente como um interruptor. Imagina um ato infracional, tipo um crime, cometido às 23 horas e 59 minutos da véspera do 12º aniversário. Faltando um minuto. Isso. A biologia diz que a diferença é de minutos. Mas a lei diz que no exato segundo em que o relógio bate meia-noite, a pessoa completa 12 anos, clique. A chave vira. Clique, mudou tudo. Exato. Ela deixa de ser criança e passa a ser adolescente. Nossa, essa analogia do interruptor é perfeita para carregar para a prova. Porque a lei precisa dessa linha de corte bem objetiva. As consequências de estar de um lado ou de outro desse interruptor são drásticas, sabe? Muito drásticas. Muda toda a responsabilização, né? Muda tudo. Uma criança que comete um ato infracional está sujeita apenas a medidas protetivas. Um adolescente já pode ser submetido a medidas socioeducativas. Que podem incluir até mesmo a privação de liberdade em casos gravíssimos, tipo internação. Exatamente. É um abismo jurídico que se abre no dia do aniversário de 12 anos. E olha, para fechar o artigo 2º, tem uma exceção importantíssima. Qual? O parágrafo único estabelece que, nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente o estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Ah, e aqui entra mais uma pegadinha gigante de prova. As bancas vão tentar dizer que o ECA nunca, em hipótese alguma, se aplica a maiores de 18 anos. Ou então vão inventar idades, né? Vão exagerar e dizer que se aplica até os 24 anos em casos de vulnerabilidade. Isso. Mas não. O teto da exceção é 21 anos e apenas, friso bem, apenas quando a lei determinar de forma expressa, como na continuidade de cumprimento de uma medida socioeducativa que começou lá na adolescência. Perfeitamente delimitado. Agora, se a nossa audiência já sabe exatamente quem é protegido e a linha de corte das idades, o próximo passo lógico para desvendar as provas é entender como essa proteção se materializa na prática. Exatamente. Principalmente quando os recursos são escassos, né? Porque na vida real a cobertura é curto e os interesses entram em colisão. Exato. E isso nos traz ao artigo 4º, que introduz a regra de ouro do ECA, a prioridade absoluta. E aqui a gente retoma aquele cenário do pronto-socorro lotado que a gente imaginou no início da conversa. O adulto e a criança chegam machucados, o médico precisa escolher. E a decisão de atender a criança primeiro não é tipo uma recomendação simpática da direção do hospital. Não é um favor. É a primeira das 4 garantias da prioridade absoluta listadas na lei. A primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Quais são as outras 3 garantias que fecham esse cerco de proteção? Bom, o texto da lei elenca, além da primazia de socorro, a precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Tá, essa é a 2ª. E a 3ª? A 3ª é a preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. E a quarta, que é talvez a mais poderosa quando falamos de orçamento, é a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Nossa, são muitas garantias. E quase todas começam com a letra P, o que naturalmente confunde a mente sob pressão. Primazia, precedência, preferência e a destinação privilegiada. Sim, é muito fácil trocar as palavras na hora da prova. Mas tão importante quanto decorar essas garantias é saber nas mãos de quem a lei coloca a responsabilidade de cumpri-las. E as bancas adoram brincar com a exclusividade dessa culpa. Afinal, quem tem o dever de garantir tudo isso? Olha, o artigo 4º distribui esse peso de forma monumental. Ele diz que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público. Todo mundo junto. Todo mundo. E, para fins de memorização, quem elabora mapas mentais usa muito o acrônimo SPFC. Igualzinho à sigla do São Paulo Futebol Clube. Ah, exatamente a mesma sigla. Sociedade, Poder Público, Família e Comunidade. SPFC. Genial! Então, se a alternativa da prova disser que garantir os direitos da criança é dever exclusivo do Estado... Tá errada. Ou se disser que é responsabilidade primordial apenas da família... Tá redondamente errada também. A responsabilidade é uma rede compartilhada. Não tem essa de exclusividade. Mas vamos tensionar isso um pouco, porque, né, a teoria aceita tudo. Pensemos no papel do poder público dentro dessa sigla. Vamos lá. E se um prefeito ou governador for questionado pelo Ministério Público por não ter construído uma creche que era super necessária no município, e a defesa desse prefeito for tipo: gostaríamos muito, mas os cofres estão vazios, não há orçamento. Como o ECA lida com a desculpa da falta de dinheiro? O fascinante aqui é que o legislador lá de 90 já previa exatamente essa manobra burocrática. Sério? Já blindaram a lei contra isso? Já. E é aí que a garantia da destinação privilegiada de recursos públicos mostra os dentes. No direito administrativo geral, existe um princípio que quem estuda para concurso conhece bem, chamado reserva do possível. Ah, sim. Que diz que o Estado só é obrigado a fornecer um serviço se tiver dinheiro em caixa para aquilo, né? Isso mesmo. Mas e aí que tá o pulo do gato? Quando o assunto é infância e juventude, os tribunais superiores têm um entendimento muito pacificado. A prioridade absoluta afasta a desculpa da reserva do possível. Uau, então não tem desculpa de caixa vazio. Não tem. O gestor público não pode asfaltar uma rua, reformar uma praça ou construir um monumento se no mesmo município crianças estiverem sem escola ou sem medicamentos essenciais. O dinheiro do cofre, se existir um centavo ali, tem que ir primeiro para a infância. Isso mostra a força dos dentes dessa lei, de verdade. E esse dever intransferível do Estado nos leva diretamente para os dois palcos onde esses direitos são materializados, assim, todos os dias. Quais palcos? Os mesmos que dominam as questões de concurso para carreiras específicas. A educação e a saúde. E depois, claro, os limites do mercado. Vamos começar pela escola, que é terreno fértil para a prova. Ah, escola. O título 2 do ECA, lá nos artigos 53 a 55, ele redesenha o ambiente escolar. Para quem presta concurso na área da educação, gente, esses artigos são leitura obrigatória. Não tem como fugir. O artigo 53 garante não apenas o acesso, mas o pleno desenvolvimento, preparo para a cidadania e qualificação para o trabalho. Mas o que despenca nas provas são os incisos. Com certeza. Por exemplo, o direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. É preciso contextualizar o peso disso, né? Porque antigamente, o professor e o diretor eram autoridades absolutas e inquestionáveis. Se um aluno fosse reprovado de forma arbitrária, acabava ali. A palavra final era da escola e ponto. Sim. O ECA transforma o aluno de um mero receptor passivo em um sujeito ativo, com o direito de questionar a lógica da própria escola. Outro ponto que sempre aparece é o direito de organização e participação em entidades estudantis como os grêmios. Mas olha, existe uma pegadinha colossal no inciso 5, sobre a matrícula de irmãos. Como que a banca constrói essa armadilha? Essa é clássica. A lei garante o acesso à escola pública e gratuita próxima da residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos. Até aí, ótimo. Parece lindo. Lindo. E onde está o veneno? A banca vai ocultar a condição logística que a lei impõe. Ela vai apresentar um cenário assim. Ah, um irmão tem 4 anos de idade, precisando de creche, e o outro tem 16 anos no ensino médio. Aí, a prova vai afirmar que a escola é obrigada a matricular os dois no mesmo exato prédio. E isso está incorreto. Está incorreto. A lei diz que as vagas são garantidas desde que os irmãos frequentem o mesmo ciclo ou etapa da educação básica. É uma questão de lógica estrutural, sabe? Faz todo sentido. A escola não é obrigada a criar uma creche do zero dentro de um prédio de ensino médio só por causa de um vínculo consanguíneo entre os alunos. Exato. E, complementando isso, o artigo 55 sacramenta algo muito sério. Não é uma escolha da família educar ou não. É dever inalienável dos pais ou responsáveis matricular os filhos na rede regular de ensino. Então, a gente estabeleceu que a escola é esse porto seguro hiperregulado, mas e quando essa pessoa em desenvolvimento sai pelo portão da escola e entra no mundo comercial? A prioridade absoluta precisa blindar os jovens contra o mercado também. E como precisa? E as provas adoram cobrar o artigo 81, que lista as proibições de venda. A gente sabe que é proibido vender armas, munições, álcool e produtos que causem dependência. Sim. O senso comum já ajuda muito a matar grande parte das alternativas aqui. É meio óbvio que não pode vender arma para criança. Mas o problema real, a pegadinha suja, mora nos explosivos e nos fogos de artifício. É aí que a banca separa quem leu a letra fria da lei de quem está só usando o bom senso. A prova vai trazer uma afirmação bem taxativa. Algo tipo, segundo o ECA, é terminantemente proibida a venda de qualquer tipo de fogo de artifício a crianças e adolescentes. E o cérebro, sob pressão, pensa na proteção da criança e julga a alternativa como super correta, mas ela está errada por causa de uma única palavra. A palavra qualquer. Exatamente. Porque a lei não está tentando proibir a diversão inofensiva. Ela está tentando evitar leitos ocupados no hospital. O texto proíbe fogos de estampido e de artifício, exceto aqueles que, pelo seu reduzido potencial, sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida. Sabe aquelas velinhas de faísca em festas infantis? Aqueles estalos de salão? Isso. Elas não entram na proibição. O examinador ama a palavra qualquer em provas de legislação, porque ela simplesmente ignora a exceção. E concurso é feito de exceções. Falou tudo. E seguindo a lógica da proteção no ambiente externo, né, tem regras muito rígidas para eventos e espetáculos públicos. Como que funciona esse acesso? Bom, a lei estabelece a classificação indicativa. Sim, mas a regra de ouro, que sempre é atestada na prova, é a que trata de crianças menores de 10 anos. Elas somente poderão ingressar e permanecer nos locais de apresentação quando acompanhadas dos pais ou responsável. É uma linha de corte bem interessante. Basicamente, a lei está dizendo aos pais que, abaixo de 10 anos, o Estado não atua como babá. De forma alguma. A responsabilidade curatorial sobre o que a criança vai vivenciar, mesmo que o evento tenha classificação livre, exige a presença física de um responsável. Exato. Não pode largar a criança lá e ir embora. E isso nos leva à pergunta mais sombria e importante de toda a nossa análise. O que acontece quando tudo isso que a gente discutiu falha? É o cenário do pior caso. Sim. O que acontece quando a família falha na curadoria, o mercado vende o que não deveria, a escola fecha as portas e a rede inteira do SPF se entra em colapso e a criança fica em risco? É aí que entra a figura central da proteção no município, o Conselho Tutelar. Isso. O Conselho Tutelar é a engrenagem vital que tenta colocar a proteção integral de volta nos trilhos. E a primeira definição, que está lá no artigo 131, precisa estar cravada na memória de quem vai fazer a prova. Qual é a definição exata? O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos. Vamos desmembrar isso porque cada palavra é uma questão potencial. permanente significa que ele não existe apenas por vontade política, certo? Certo. Um prefeito não pode simplesmente fechar o conselho para cortar gastos do município. Ele tem que existir. E autônomo garante que o conselho não recebe ordens do executivo local sobre como julgar os casos técnicos. O prefeito não manda no conselheiro. Perfeito. Mas vamos focar no terceiro termo, porque ele é a maior armadilha ética e jurídica de todas as provas. O não jurisdicional. Ah, essa pega muita gente. Muita? Muitas vezes, a banca elabora um enunciado longo contando uma história de cortar o coração. Pais abusivos, uma criança presa em cativeiro sofrendo violência no meio da noite, e a pergunta vai ser direta. O conselho tutelar, diante dessa urgência extrema, tem a prerrogativa de arrombar a porta da casa para resgatar a criança? Nossa, e o instinto moral grita que sim, né? Afinal, eles não estão lá para proteger a infância a qualquer custo. E é aí que a pessoa candidata perde a vaga. O instinto diz sim, mas a lei grita um rotundo não. Não pode. Não pode. Ser não jurisdicional significa que o conselho tutelar não integra o poder judiciário. Seus membros não são juízes, nem policiais. Então eles não podem agir com força policial? De jeito nenhum. O conselho não julga crimes, não aplica penas a adultos e, fundamentalmente, não possui poder de polícia para cumprir mandados de busca e apreensão. Então, se uma porta precisa ser arrombada para salvar uma vida, o conselho tem o dever de acionar a autoridade policial e o juiz. Eles não podem chutar a porta. Exatamente. O conselho tutelar requisita serviços, aplica medidas de proteção, encaminha para o atendimento psicológico. A linha divisória é muito exata. O conselho protege e encaminha. A polícia e a justiça investigam, prendem e julgam. Perfeito. E para quem vai enfrentar questões de legislação seca, as regras da eleição desses conselheiros também são um prato cheio, né? As bancas amam datas. Amam. E a lei determina que o processo de escolha seja unificado em todo o Brasil, ocorrendo a cada 4 anos. E a data é bem curiosa. Acontece no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao da eleição presidencial. Ou seja, a eleição do Conselho Tutelar sempre ocorre no ano em que os ânimos presidenciais, em teoria, já deram uma acalmada. E, no dia dessa votação, as regras são rigorosíssimas, quase espelhando a justiça eleitoral tradicional, não é? Muito parecidas. É proibido o transporte de eleitores e qualquer forma de aliciamento. Porém, e aqui está o detalhe que vai cair na prova, é permitido que o eleitor manifeste a sua preferência de forma individual e silenciosa. Tipo usar um adesivo na roupa na hora de votar? Isso. A manifestação silenciosa pode. O que não pode é boca de urna e transporte. Agora, a gente não pode encerrar nosso mergulho sem falar do que as bancas mais amam. As atualizações. Ouro puro para concurso. Sim. O ECA tem mais de 30 anos. Então, qualquer alteração recente vira alvo fácil para os editais novos. Como a legislação está sendo alterada para tentar tapar as brechas que a sociedade moderna escancarou, vamos falar das leis mais recentes. Claro. Existem duas grandes atualizações que são apostas certíssimas em qualquer certame. A primeira é a Lei Henri Borel, a Lei 14.344 de 2022. Ah, essa lei mudou muita coisa. Ela endureceu demais as regras contra a violência doméstica e familiar contra crianças. Mas o detalhe cirúrgico para a prova é quem pode solicitar as medidas protetivas de urgência. Porque, historicamente, a gente pensaria apenas na vítima, nos pais ou na polícia pedindo isso. Exato. Mas a Lei Henri Borel expandiu essa rede de forma inédita. Agora, além do Ministério Público e do Conselho Tutelar, qualquer pessoa que atue em favor da criança e do adolescente pode requerer a medida protetiva. Qualquer pessoa que atue em favor? Nossa, isso é forte! Muito! O legislador percebeu que não dava para esperar a burocracia agir se um professor ou um vizinho notasse os hematomas. A proteção precisa ser imediata. Fantástico! E a segunda grande atualização toca num ponto bem angustiante, quando a criança não sofre apenas violência, mas ela simplesmente some, desaparece. É o pior pesadelo. E a legislação de 90 não tinha como prever a velocidade com que o tráfico humano e a tecnologia operam hoje em dia, né? Não tinha mesmo. E por isso, a Lei 14.548 de 2023 integrou de forma definitiva o ECA, a Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas. Uma integração super necessária. Sim. Agora, a lei exige o alinhamento das linhas de investigação e das bases de dados tecnológicas em nível federal, garantindo que a proteção integral também signifique o uso rápido de inteligência e tecnologia na localização imediata da criança. Bom, chegamos àquele momento vital. Se quem está nos ouvindo com o edital aberto ali na mesa puder carregar apenas uma bagagem desta análise para a hora de preencher o gabarito, vamos a uma revisão mental super rápida? Vamos lá, foco total agora. Atenção ao interruptor biológico. Criança é até 12 anos incompletos. O dever da prioridade absoluta pertence ao SPFC, Sociedade, Poder Público, Família e Comunidade. Isso, o Estado não pode usar falta de dinheiro como desculpa contra a infância. Lembrem da reserva do possível caindo por terra. Irmãos têm direito à mesma escola, mas apenas no mesmo ciclo ou etapa. Foguetes que não causam dano físico são exceções à proibição de venda. Cuidado com a palavra qualquer. E o mais importante contra as pegadinhas morais? O Conselho Tutelar não tem poder de polícia. Ele é não jurisdicional. Resumo perfeito. E para finalizar, deixo uma provocação para a reflexão da nossa audiência, que vai além do que a prova exige, mas ajuda a entender o futuro da lei. Qual é a provocação? O ECA nasceu em uma era analógica. Hoje, as violações mais profundas acontecem por meio de algoritmos, redes sociais, perfis falsos e cyberbullying. A grande questão é, como o Estado vai garantir a proteção integral nos próximos anos quando o agressor não está na rua, mas sim escondido num servidor de outro país dentro do quarto da vítima? Nossa, profundo! A letra fria da Lei de 90 terá um desafio monumental para se adaptar a espaços digitais que ela nem sonhava em regulamentar. É uma zona de sombra imensa que vai render muitos debates jurídicos e, inevitavelmente, novas questões de prova num futuro bem próximo. Mas o essencial é focar no que a lei determina hoje, com objetividade, sem deixar a emoção responder pela razão na hora da prova. E eu sou Karen Solene. E eu sou Caio Verné. E este foi o Momento Plenaula, onde o conhecimento forma mentes preparadas para vencer. Até a próxima!